Apollo Arm, establish ILS 6310. Ocean 6141, I have a flight. Clear to land runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Ocean 6141. Lama TV is bem autorizado, Dona. Dona, Tango Oscar, Golf Uniforme, afastado de Salvador, 60 milhas, sudoeste, mantém nível de voo 100, serviço radar terminado, para ser informação em alerta, chame Centro Recife na frequência 1260, alternando 288. 260-288, Oscar, Golf Uniforme. É 6320, desça via para 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, pista 10, reposta estabilizada. Já 320, copiou o controle? Afirmativo, da lei revestida, via até 2000, reportaria estabilizada. Como recebe? Agora 5/5, o Oxenet 320. Então 3144, desça para nível de voo 050, redução de velocidade 2209. 28 para 50, reduzindo para 2209, 3144. Salvador é o Papa Romeo, ah, perdão, Papa 8, dia novembro, muito boa tarde. Alisão, 6226. Tirar 6226, completo o final do procedimento, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 6226. 6226. Atribuça via para 2000 pés, o ajuste no zero, 1 no meio, autorizado final do procedimento, ele é previsto no zero, reporte estabilizado. Esse dia para 2000, no zero, no meio, reporte estabilizado, 344. Poxa. Pouso 1626. Afirmo, 1226, autorizado. Pouso, vento 160 graus, 08 nós, pista no zero. Chame a 320, complete o procedimento. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. 395. Salvador, boa tarde. Eu vou chamar 6320, na final da direita da lei. Chame a 320, continue a aproximação. Aguarde pista livre. Que legal no 0, 1 meio. Aguarde, 320. Chile 6226, no solo 35, direita 121, décimo 9. 219, obrigado. Chile 315, ação e identificação, autorizada a chegada à mão, voo Iduna, descendo para o nível de voo 050, ajuste no 0, 1 no meio, autorizado ao high speed. 050, autorizado high speed, no 0 no meio, voando do 315. Vento 180 graus, 099. Lembre, pouso na pista 10, ou janela 3144 estabilizada? Afirma, 3144 estabilizada. Então, 3144, complete nosso procedimento, chame torre 118, decimal 95. 895, boa tarde, 3144. Pronto. 3219. Controle Salvador, azul 4422, descendo livre nível de voo 205 para nível de voo no 50, com a média 1, informação Oscar. Azul 4422, acione identificação, via chegada com a média 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 060. Desce via com a média 1, nível de voo 060, ajuste no 060, azul 4422. Tá, 089. Teve posição 10, 3144. R6315, autorizado final do procedimento LSX-Fi, pista no zero, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, reposta estabilizada. 2.000 para 1.016, reportará 6315. No solo aos 41, libere à direita. Chame o solo 121, décimo 9. Direita 19, já 2144. Papá Whisky, 15 de novembro, livre acionamento e táxi, reporte na Papá. Só do acionamento primeiro, devido ao seu conteúdo inoperante, do motor de marcha lenta, associado, por favor, é isso que já lhe chamo. Associante do acionamento, Whisky, 15 de novembro, reporte táxi, então. Obrigado. 2422, autorizado final do procedimento, ele é sexo aí, pistola 0, desce para 2000 pés, o ajuste permanece na 096, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, autorizado LS, sexo aí, pistola 10, ajuste no 096, azul 4422. Xanaia 63, 95. Xanaia 63, 95, complete novo procedimento. Xanaia Torre na frequência 98, decimal 95. 295, obrigado. Torre, boa tarde, Xanaia 63, 95, estabilizado na ilha. Xanaia 63, 95, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 099. Sempre pouso para Xanaia 63, zero. Pelo 4422, redução de velocidade 1809, o tráfego que precede encontra-se a 10 milhas, afastado com grau speed de 1609. Reduz 1809, azul 4422. Gente, o whisky de novembro é a porta 57 da Papá. Você vai lá na Papá, o whisky de novembro. Azul 4422 estabilizado, ele é satisfeito, pista 10. Azul 4422, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 4422. Mesmo assim. limpo no solo 5-1, na direita no 2-1, desce uma 9. Direita na foto 2-1-9, obrigado. Salvador Azul 4422, estabilizado ILS X-Ray, pista 10, uma milha e meia do Rio Serra. Frente Azul 4422, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 60 graus, 08 nós. Primeiro pouso, pista 10, Azul 4422. Salvador, observando, é para o cruzamento. Esqui Índia Novembro, autorizado, cruzamento da 1735, segue Quebec Mike Lima até o ponto espera da Lima. Quando lá, chame solo 121-9 para prosseguir com o táxi. Quebec, autorizado o cruzamento, após Quebec Mike Lima até o ponto espera da Lima. E lá, chamará o solo 1219 para prosseguir para o táxi. Oi, boa tarde, tá 3805, pode esperar pronto. 3205, boa tarde, mantém ponto de espera da pista 10. Conferência visual com a entrada da Azul final 0. Conferência já visual com a entrada da Azul final da 10. Visual com a entrada da Azul. Pista 3205, após a passagem do traço, autorizado alinhar e manter pista no 0. Faz a passagem da zona final ali, mantém 9-0, só para informação, tem uma pessoa caminhando na LS ali da pista, tá? Eu tô sim, estão na nossa escuta, sem interferência, mantém a distância. Paciente, obrigado. Salvador, a sua control, Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, good afternoon. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, clear bank arrival, thank you 4000 feet, finish 1016. Direito 121, décima 9, Azul 4422. Thank you 4000 feet, finish 1016. Down to 5,000 feet, 1-8, 1-0-1, Delta Romeo. Gol 2008, contato radar 61 no milho de Salvador, autorizado direto e TAP, reporte para descida. Direto e TAP, para o ponto ideal. Gol 2008, desce para o nível 050, ajuste na 0 no meio. 050, 0 no meio. LSX-Ray 2008. LSX-Ray Salvador, 29 no posto de da 1-0. Quem chamou a torre Salvador? Whitney da 15 novembro, no ponto de espera da 1-0. Ok, Whitney India novembro, autorizado, alinhar e manter o 1-0. Alinhar e manter, 1-0, Whitney da 1-0. 3805, vai falar do 57-1-1-1-1-8, boa viagem. 1-8, obrigada. Controle de Salvador, Lagoa, tá? Você tá 3805, desceu da São Paulo, não. 7-0-5, boa tarde, contato radar, chegou para o nível de voo 340, autorizado direto pelo São Leda. Direto Leda, o 3805, subindo ao 340, obrigada. Skin de novembro, decolagem autorizada, pista 1-0, no 70 graus, 08 nós, ajuste 1-0 no meio. Autorizada a decolagem, tem luz, skin de novembro. Com 3805, autorizado direto Mótiva. Olá, Mótiva, presente, 3805, obrigada. Bando 008, autorizado Duna, deixa para dois de meu país, autorizado sinal elétrico 6, reporte estabilizado. Certo, Duna, reportagem estabilizado, sinal 6, voo 2008. Whisky Indian November, decolador 01, chame o controle, frequência 119.8, boa viagem. Para o controle, 719.8, boa tarde, Whisky Indian November. Oi, Salvador, boa tarde, bom 885, tá passando 220, descida 160, chegada é a Ponce, e a informação, rapaz. Bom 985, boa tarde, autorizado chegada a Ponce, deixa para o nível 050, ajuste na 016. Desce até os 50 mil descidos, ajuste 185. Controle Salvador, uma boa tarde, papapapá, Whisky, dia November. Papapapá, Whisky, dia November, boa tarde, contato radar, suba para o nível 400, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda para o 400, Whisky, dia November. São 3805, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 12835, alterne 1238, são 3805, boa tarde. Boa tarde. Papa Romeo Delta Romeo Charlie, descend 2000 feet, clear the left side of Black Pegasus. Down to 2000 feet, clear it. ILS, we report when established. Delta on the deck. Clear the Gordo 008, complete sinal, chame torre, 118 do sinal 95. Gordo 008, o ajuste já te metrou na 095, pouso autorizado, pistão 0, 50 graus, 099. Gordo 008. Papá Papá Whisky, 1 de novembro, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, pode resumir a secundária, por favor? Secundária 123, decimal 8. 238, muito grato, isso já não leva. Romeo 85, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste na 0.6, inicie a redução de velocidade para 2.30 mais. Relativo, direção vai descer para 3.000 pés de sol, está reduzindo 230 o Romeo 885. A gente está formando aqui na frente, possibilidade de autorizar a prova da posição pelo para ajudar? Autorizado pelo Romeo 885, reduzindo para 2.20 mais agora. Pelo 229, 1885. Qual foi o vento para o 08? Vento 1, 40 graus, 08 mais. Salvador, boa tarde, aos 3 anos tem uma atuação, informação Oscar, aqui em Redondo, CPZ. São 3154, chame em 119 do sinal 8. Salvador, boa tarde, 3154, atrás, seguiu 150, informação Oscar. São 3154, autorizado por ATCAP, desça para o nível 050. 050 na pro ATCAP, 3154. É, o Romeo Charlie, localizer. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, complete final, contact power, frequency 118, decimal 95. 118, 95, Delta Romeo Charlie. Romeo 85, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilidade. 2000, autorizado ILS-X-Ray, reporte estável, Gol 885. Runway 10, request change rules to VFR. For landing on runway 17, Delta Romeo Charlie. Okay, Papa Romeo Delta Romeo Charlie. ESCAD plan cancel now it, at 12. Now turn it left and. Passarelo 2231, boa tarde, autorizado por essa posição ITAP, reporte para a descida. Vou para a presença, boa ITAP, chama na descida, 2231. Runway 17, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, right hand, base lag, runway 17. Landing gear down and lock it. Romeo Charlie, clear to land runway 17, windy 150 degrees, 08 knots. Clear to land runway 17, Delta Romeo Charlie. 231, desce para o nível 060. 060, 2231. Bona 964, boa tarde, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 070. Para o 070, Bomed 1, 1964. São 3154, autorizado Bona, desça para 2010, desce chama 06, autorizado chamar ILS-OC, reporte estabilizado. Na provisão 2016-3054, é para estabilizar. Estabilizando ele, é 885. Gomo 885, completa sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 895, 1885. Salvador, boa tarde, o gol no 885, 2 milhas externas, desloca a pista. Gol no 885, pouso autorizado, pista 90, 95, 0 graus, 08, nós, ajuste 90, 95. Meu repouso 90, com 90, 95, gol no 885. 050, 1964. 12231, pode voar Duna? Autorizado, passar o 2231. Aturrou Duna, 2231. Salvador, passaria do 2230. Passar o 2230, boa tarde, autorizado, chegada a mão, deixa para o nível 060. Amã para o 060, no ideal 2230. Então, o nome do Charlie, a taxa é o meu, tá? Ok, livre frequência, Delta Romeo Charlie. Ok, Charlie. Tiago Fiosca, táxi autorizado, chame na táxi aí, ó. Chame na táxi aí, Romeu, para ingresso. No 885, no solo zona 9, direito, no 21, décima hora. Direito, 21, 326, boa tarde, contato radar 67 milímetros do oeste de Salvador, autorizado voar Bonete para chegada Bonete 1, reporte para descida. Bonete, Bonete 1, reporte para descida também, 326. Celene 326, desça para o nível de voo 070. 326, redução de velocidade para 240 mais, número 5 na aproximação. 240, número 5, canaria 326. Então, 3154, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 95, até daqui a pouco. Até. Passarei de 2231, desça para 2003, autorizado sinal ilha sexy, reporte estabilizado. 2000-2231, chama lá estabilizado, 2231. O, pode voar o externo, o 372? Mantenha Luna, o passeio 2231. Luna 964, autorizado Luna da presença, desça para 3.000 pés, ajuste na 015. Para 3.000 com 1.015, autorizado para o de Luna, 964. Passarei de 2231, informa o ajuste agora na 015. Copiou 1015, 2231. Passarei de 2230 da presente voo Iduna, desça para 4.000 pés, ajuste na 015. Da presente vai voar Iduna, para 2.000 pés, ajustado 1015-2230. Tiago Fiosca, o vento 180 graus, 109, ajuste no 015, decolagem autorizada, sistema 7. no ILS, 2231. Passarei do 2231 no complexo final de Chame Torre, 118 do sinal 95. 1895, muito grato, boa tarde. Boa tarde. Bomba 964, do separador de meu país, autorizado sinal ILS, ok, reporte estabilizado.